Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Alô, alô, Embu das Artes, São Paulo. Alô, alô, Embu das Artes, São Paulo. Programa Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Olá, meu nome é Marcel, sou de Embu das Artes, São Paulo. Admiro muito esta audição e, se for possível, gostaria de ouvir as seguintes músicas. Aí ele faz o relato. Desde já agradeço a atenção e fico sempre a ouvir Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Quem nos envia esse simpático e-mail é o nosso gentil ouvinte de Embu das Artes, São Paulo, Sr. Marcel Barreto, quem govindouro com muita satisfação será atendido. Mas a Lafique Imóveis está em festas, pois vai aniversariar agora, dia 25, a diretora da Lafique Imóveis, Dona Maria Alice Bittencourt. Uma senhora muito elegante, muito gentil, bastante dinâmica. Ela que dirige a Lafique Imóveis ao lado do senhor Dario de Barros Carvalho, seu sócio. A gentil aniversariante do dia 25, Dona Maria Alice Bittencourt, muito bem relacionada em nossos meios sociais e intelectuais, estará recebendo de seus familiares, de seu sócio e de toda a equipe da Lafique Imóveis todas as felicitações pelo seu aniversário natalício. Que a senhora seja muito, mas muito feliz e que viva por muitos e muitos anos. E pela audição de Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade, a nossa admiração e o nosso respeito e os nossos parabéns, Dona Maria Alice Bittencourt, que vai aniversariar dia 25 agora. Mas vamos nós com música? Vamos sim. Nós vamos atender o casal Dona Neuza e Sr. Cláudio Salvador Muno. Alô, alô, Claudião! Quanta saudade, amigo! Ele que foi um professor de física aqui em nossa cidade, muito reverenciado, muito querido. Ele que é nosso gentilmente ao lado de sua dileta esposa Neuza, o Sr. Cláudio Salvador Muno, não perde só uma audição desta pedida. E para ele nós temos esta pérola da música nossa, verdadeira música brasileira, do Gordurinha, com o conjunto Grupo Coisa de Família, Súplica Cearense. Conjunto Os Caretas também desfilando. Este conjunto canta do Ubirajara Nesdan, música do início do século passado. É, do século XX. O conjunto Os Caretas em Dança do Bolim Bolacho. E ainda para eles, Dona Neuza e seu esposo, o Sr. Cláudio Salvador Muno, ele o Claudião da Educação Física, ele que sempre esteve nos representando em vários campeonatos por este Brasil afora, nos dando várias e várias medalhas de bronze, de prata e de ouro. Claudião, que Deus o abençoe, amigo. Chico Alves, o Rei da Voz, também desfila. E canta em Arranjo Lírio Panicali, do Armando Cavalcante. Isso que ouvir de seus lábios, John. Palavras amigas. Chuva cai.